acessórios, moda masculina. Tem lindos calçados, tem a moda que combina. Tem tudo em um só lugar, venha logo comprovar. Tem marcas exclusivas, tem tudo que você precisa. Vem pra Blitz Acessórios, moda masculina. Quer andar na moda, calçado com mais estilo e elegância? Venha para Blitz Acessórios Moda Masculina. Aqui temos uma variedade de calçados para você. Camisetas, bermudas, bonés de várias marcas. Óculos esportivos, caixa de som JBL, cintos, carteiras, chinelos e muito mais. Tudo com os melhores preços e com o melhor atendimento da cidade. Facilitamos nos cartões e à vista. O desconto é todo especial. A loja Blitz Acessórios está sempre trazendo novidades para você em calçados das melhores marcas e modelos. Blitz Acessórios Moda Masculina. Telefone 992489870. Avenida Inglaterra 182, bairro Novo Horizonte, em Parauapeba. Blitz.